programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, sexta-feira, dia 5 de abril de 2019, é notícia da vez, Gregório. Astrônomos encontram uma segunda galáxia que não tem matéria escura. Quer dizer que ela é essa racista. Talvez. Entendi. Então, talvez. Meu nome é Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o New Science. É? Vamos lá. O estranho caso das galáxias racistas. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No ano passado, pesquisadores liderados por Yale anunciaram a descoberta de uma galáxia com pouca ou nenhuma matéria escura. Uma descoberta que foi recebida com interesse e ceticismo. Agora, a pesquisa de acompanhamento continua a mostrar a peculiar falta de matéria escura neste objeto e descobriu um segundo com características semelhantes. O NGC 1052-DF2, ou apenas o DF2, por que eles deram esse nome inteiro para chamar de DF2 no final? Foi localizado usando o Dragonfly Telephoto Array, que é um instrumento dedicado a encontrar objetos particularmente fracos. Pelo nome mas aqui, ele é tipo um satélite? Ele pelo, é nome aqui, como já foi feito num queimando circuitos antigaço, um dos primeiros aqui do canal, quando ele tinha o queimando circuitos, tá pra voltar, hein? Eu tô fazendo de tudo pra tentar voltar com ele. A gente falou sobre telescópios, radiotelescópios. A Array, né, é um método de se fazer telescópios em larga escala, né? Você coloca uma porrada de antenas e elas pegam a maior quantidade de sinal possível, né? Imitando uma antena só. Então, pelo nome aqui, eu vou chutar que é um radiotelescópio. Faz sentido. Na Terra. Bom, na Terra. Exatamente. Foi Marte, é foda, né? Vai ter na Lua, então fica tranquilo aí. Vai estar certinho pra ver a pessoa. Fica tranquilo aí, pô. Isso é necessário. DF2 é uma galáxia ultradifusa, tão grande quanto a Via Láctea, mas com 100 a 1000 vezes menos estrelas. Para medir a massa de uma galáxia como essa, a equipe rastreia como aglomerados globulares de estrelas se movem dentro da galáxia. Com base em como eles se movem, eles podem descobrir quanta matéria existe. O que faz sentido pra caralho, inclusive. Que é uma das formas mais fáceis, né, de se medir é como a matéria está se movendo, porque nos outros métodos é meio complexo. Bom, as últimas redifusões, conforme relatadas no The Astrophysical Journal Letters, foram realizadas usando o Keck Cosmic Web Imager, no observatório WKEC. Com esse instrumento, eles obtiveram uma velocidade muito precisa para os aglomerados globulares no DF2. Uma velocidade consistente com uma galáxia tendo apenas a matéria que podemos ver, a matéria bariônica, né? E nenhuma matéria escura. Isso confirmou o que encontraram no ano passado. O fato de estarmos vendo algo que é completamente novo é fascinante. Não é engraçado, né? Todo ano tem algo novo e fascinante no universo. Muito bonito. Disse um dos comunicados e o principal autor do estudo, Shane Daniele, que descobriu a galáxia há 2 anos. É. Que nome. Lindo. Ninguém sabia que tá... É, uma mistura de inglês com português. É, tipo... Você acha... Não, é Jane Daniele. Você acha que vai ser um Smith, um Bush, um Trump, não sei, aí não, Daniele. Tipo, meu nome é Dostoiévski da Silva. Exatamente. Meu nome é John Ferreira. John Ferreira. Meu nome é Mike Carvalho. É mais ou menos assim. Ninguém sabia que tais galáxias existiam, e a melhor coisa do mundo para um estudante de astronomia é descobrir um objeto, seja um planeta, uma estrela ou uma galáxia sobre a qual ninguém sabia ou sequer pensou. O segundo estudo, também publicado no The Astrophysical Journal Letters, enfocou a descoberta da NGC 1052-DF4, ou apenas DF4. DF4 pertence ao mesmo grupo de galáxias como DF2, e é uma galáxia ultradifusa. É, para a equipe, isso mostra que o DF2 não é um caso isolado. É, porque a gente tem que lembrar, porque, pra quem não sabe, a matéria escura, teoricamente, o universo teria que ter a mesma quantidade de matéria escura que ele tem de matéria normal. Só que não tem. É. E aí o cientista, um dos maiores mistérios para os cientistas hoje, para os físicos especificamente, é descobrir o porquê de que você tem mais matéria normal, a matéria bariônica, do que você tem matéria escura. E isso pode ser uma das formas que a gente vai descobrir o porquê disso. Um dos grandes mistérios, que provavelmente quem descobrir isso vai ganhar um Nobelzinho gostoso. Ou não vai descobrir nunca. Porque só os reptilianos como Bush pai, sabe? Exatamente. E Bush filho. E o Bush neto. Descobrir uma segunda galáxia com pouco ou nenhuma matéria escura é tão excitante quanto a descoberta inicial do DF2, disse o professor Peter Van Dokken. Melhor que o DF2, mano, é o TF2, né? Caramba, quase que eu vi Van Dokken. Ainda bem que eu me sentia. É tipo o Conde do Cu, que em português virou Conde do Cã, tá ligado? Que é o principal autor do artigo da DF4. Isso significa que as chances de encontrar mais dessas galáxias são agora maiores do que pensávamos anteriormente. Como não temos boas ideias de como essas galáxias foram tomadas, espero que essas descobertas encorajem mais cientistas a trabalhar neste enigma. A descoberta dessas galáxias tem importantes consequências para as teorias cosmológicas e sugere fortemente que a matéria escura é de fato uma substância, embora não sejamos mais sábios quanto às suas próprias propriedades exatas. As teorias precisam permitir que as galáxias formem halos de matéria escura no exterior ou que, de algum modo, percam a matéria escura. Isso é algo que não foi considerado antes. A equipe agora procurará mais candidatos usando o Dragonfly Telephoto Array antes de acompanhar suas observações usando o telescópio Keck. E é isso. É isso? É isso. Então nós temos aqui as galáxias eugenistas e nós vamos ficando aqui com elas até a semana que vem, porque hoje é o último episódio da semana. E falou! Falou!